Todos nós gostamos de um conto de fadas, porque nos ensina o combate ao mal, ajudar a todo desventurado e a lutar sem tréguas por um ideal. Todos nós gostamos de um conto de fadas, e é tão difícil alguém não gostar. Todos nós ouvimos quando crianças um conto bonito mamãe nos contar. Vamos lutar por uma princesa e resgatá-la de uma prisão. Com muita garra, valor e firmeza, derrotaremos o grande dragão. Vamos saltar o abismo mais fundo, a grande muralha galgamos também, até o gigante mais forte do mundo. Em um conto de fadas não nos detém.